Edição número 4 do podcast Compactado no Ar, apresentado por mim, Victor, e por João Augusto. Tudo bem, João? Opa, boa noite, Vitor, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter um episódio mais dinâmico, né? A gente não tem pautas objetificadas assim, e a gente vai falar mais algo que nos chamou a atenção durante essa semana, que não foi muito corrida, digamos assim. É verdade, eu vou, antes de falar sobre qualquer coisa, eu vou convidar a nossa audiência a nos seguir no Twitter e comentar nos podcasts. Eu já falei isso em todos os programas, eu acho, e até agora ninguém nunca falou nada de volta. Eu acho que cada vez mais eu me sinto falando com as paredes. Não, mas acho que o podcast é basicamente isso daí no começo, né? É, mas eu tô feliz já, a gente tá na quarta edição, acho que é Sim. um progresso monstro, né? E dá pra ver que tem gente escutando, então. É, eu fico feliz de ver que pelo menos play as pessoas apertaram. Exato. Sabe? Não sei nem se eu vi até o fim, provável que não. Mas só de dar play tá bom. Quarta edição, a gente vai martelando aí aos pouquinhos, vai construindo. Então, se inscrever no feed, o link tá no post, como sempre. E seguir no Twitter e conversar com a gente. E nos seguir pessoalmente no Twitter também, que é legal ter É bacana, seguidores bacana. novos, bastante gente. Mas enfim, o que tu destaca aí da semana, João? Pois é, né? O que eu tava falando. Tem. Essa semana não teve muita coisa assim que eu vi. Bah, isso aqui vai dar uma pauta boa pra gente falar. Porque acho que foi uma semana meio parada, acho que devido a muita coisa da faculdade, eu acabei nem vendo tanta coisa. Pois é verdade. Eu também não vi muita coisa além de notícias políticas, né? Porque, É, isso aí a gente não tem como não ver, né? pô, tempo todo rolando um monte de notícia disso, daquilo, o cara fez isso, o cara fez aquilo. E aí acabou, a semana acabou focando muito nisso, né? Eu acho. Pois é. Algumas coisas interessantes que eu me lembro, assim, que eu de cabeça que eu vi alguns vazamentos de álbuns, acho que quem gosta pode pesquisar na internet. Eu vi que vazou o álbum novo do The Weeknd e o álbum novo do Eric Clapton. São álbuns Ah, bem distintos, né? Mas pois é. já estão na internet. Se alguém gosta de um ou de outro, acho que vale a pena procurar. Vazou Ainda não. agora essa semana? Essa semana eu ainda não ouvi nenhum dos dois, porque eu não tive tempo para baixar e ouvir ainda, mas vou ouvir os dois, porque acho que os dois artistas são bons, diferentes. Sim, E bom, totalmente diferente. o Eric Clapton, acho que o álbum vai ser assim, feijão com arroz, como sempre, aquela média essencial que ele sempre faz, assim. Sim. Nunca é ruim os álbuns deles, até porque são bem parecidos. E o The Weeknd, não sei, né? Provavelmente os novos hits do ano que vem ou desse ano vão tá dentro dele. Já dá pra antecipar os hits. Pois é. Não tem muito mais o que dizer, eu não tenho muito mais o que dizer, pelo menos. Não tenho muitos mais destaques da semana. Pois é, não vamos comentar sobre política aqui, né? Porque acho que Não, acho que não vale a pena. Nem é, cabe. Nem não cabe. caberia no nosso podcast fazer isso daí. Vamos conversar sobre música, que é um negócio que a gente acha que entende melhor. É, exatamente. Também. Uma notícia que eu achei interessante que eu vi essa semana, olhei por cima, é que parece que o segundo ator principal do House of Cards, ele brigou, parece, com o Netflix para que ele recebesse a mesma coisa que o Kevin Spacey, que o Ah, principal. sim. Isso aí eu achei muito doido. Ele, tipo, chegou e pediu aumento. Não, quero ganhar a mesma coisa que aquele cara ali, pô. Isso aí eu achei legal. Uma coisa, sei lá, me passou pela cabeça agora e achei engraçado. Sempre tem umas notícias, tipo, que chamam atenção pela, sei lá, peculiaridade, né? Inusitado, assim, né? Eu tava vendo agora, quando eu cheguei da faculdade, eu vi que o Michael Cera produziu uma nova música da Willow Smith, a filha do Will Smith, sabe? Tipo. Michael Cera é produtor, eu não sabia Pois dessa. é, exatamente. E pior que Caramba! a música ficou boa. Sério? Depois acho que eu Porra. posso até botar aqui no, na descrição para o pessoal escutar. É bem bacana Pá, até. eu não. Cara, que. Isso sim é alternativo, cara. Pô, eu Pois é. não sabia que o Michael Cera Acho que era nem ele produtor. sabia disso. Porque, sei lá, pra mim ele é um ator, né? Mas legal saber que ele é um produtor também. É. Essa filha do Smith, eu só me lembro daquela música muito chata dela, aquela do Ah, sim, cabelo. é do cabelo, sim. Eu não sei se ela lançou mais alguma música. Aquela Whip My Hair. Pois O Will Smith acho que tá voltando na carreira musical, né? Não sei, parece. Eu vi uma música de uma cantora latina, eu acho que, tipo assim, eu vi o clipe da música, que é tipo uma cantora latina e o Will Smith. Sabe? Eu sei lá, eu pensei, ué, o Will Smith voltou pra música. Ué. Achei muito doido, assim. Vou até procurar e aí eu Pois boto o link aí, porque, cara, sinistro. Sei lá, o Will Smith daí ele fala umas. Meio pitbull, assim, ele fala umas frases em espanhol, assim, Nossa. sem motivo aparente, sei lá, achei muito piradão. Acho que vale a pena dar uma olhada. Se o Will Smith retomar a carreira musical dele, vai ser legal. Esse é massa, Pô, ele tinha uma carreira interessante até. Ele era um rapper bem anos 90, assim. sim, o Smith é um cara bacana. O Smith é show, cara, pô, fã dele. Que mais? Acho que tá legal. Acho que a gente pode pular direto pros nossos blocos musicais aí, que acho que vai ter um som legal essa semana aí. Vou começar pela minha playlist, pelo que eu selecionei para nós essa semana aí. Uma playlist bem retrô, dá pra dizer. Saindo aí com The Beach Boys, God Only Knows. As long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Love runs high in this time.

pro segundo bloco. A gente escutou agora a playlist meio retrô do Vitor. E aí, Vitor, por que tu trouxe essa playlist pra gente? Ouvimos então, por último agora, The Birds, a música Turn, Turn, Turn. Antes disso, Zombies, a música Time of the Season. E, por primeiro, Beach Boys, God Only Knows. Playlistzinha anos 60, né? Especialmente temática do aniversário de 50 anos de um dos álbuns mais clássicos da história da música pop, do rock e da música em geral, que é Pet Sounds, do Beach Boys. Sim. Realmente, assim, um marco da música. Acho que não tinha como passar reto, tinha que falar alguma coisa sobre esse álbum. Especialmente porque eu gosto muito desse álbum, já ouvi muitas vezes, e é um clássico, é um álbum assim que marcou e até hoje, sei lá, não tem muita coisa parecida, entende? Influenciou muita gente, mas mesmo assim é difícil de imitar, porque é uma coisa bem, bem única, assim, é pioneiro e único. Esse álbum, a história do álbum é super legal, assim, por questão de contexto, é o álbum criado basicamente por um dos membros do Beach Boys, que é o Brian Wilson, né, o cara que era o principal compositor da banda. Uhum. E, assim, bem interessante que ele, do ano pro outro, ele dá uma amadurecida gigantesca, e daí, 65, eu acho, o ano, ele não sai em turnê com a banda. Tipo, eles vão fazer a turnê no Japão, parece, e ele não vai junto, sabe? Ele fica, ele diz, vou ficar no estúdio aqui fazendo o nosso próximo álbum, e os outros vão, e ele fica, e ele faz, quando ele chega, ele tá com o álbum quase pronto, e o álbum é o Pet Sounds, sabe? Vai, que loucura. Ele, assim, amadureceu muito, pirou muito em questão de composição e tal. Uhum. Eu li um texto muito bom sobre esse álbum agora, né? Que deu 50 anos, surgiram várias matérias boas sobre o álbum. Sim. Uma muito legal do Alexandre Matias, que é um jornalista que eu sempre leio o que ele escreve. Falando sobre o Pet Sounds, ele diz que o Brian Wilson encontrou, tipo assim, uma banda de estúdio. Uma banda desses músicos que trabalham só em estúdio, sabe? Uhum. E ele encontrou essa banda que era bem diferente do que normalmente são os músicos de estúdio. Não era aqueles caras bitolados, assim, de música clássica, que sabe tocar. Uhum. Só o convencional, assim, eles eram... Não eram caras... só os quebra-galhos. É, eram uns caras bem experimentados, assim, e aí uhum. ele os aproveitou eles pra pirar muito, assim, no álbum. Tipo assim, parece que ele fazia as melodias, fazia os riffs, tudo que ele queria ele fazia com a boca, ele meio que mostrava pros caras como ele queria e eles executavam, entende? Porque eles sabiam tocar muito bem e ele era o cara das ideias, assim. Uhum. O nome dessa banda era Wrecking Crew, sabe? Eu deixo o link do texto depois, vale muito a pena ler, é bem, bem interessante. E o Brian Wilson ficou gravando o álbum, e não só gravando, como produzindo e arranjando. Ele fez todo o esquema do álbum. É um marco da produção de música também. E especialmente assim, porque as pessoas ou não conhecem, ou conhecem e não deram bola, mas, cara, esse álbum... Ele tem influência muito grande. É, muito à frente, assim, cara, tipo... tem som de cachorro, som de buzina, som de, sabe? Coisas que não tinha antes. Ele, cara, deu uma entrou na frente, assim, sabe? Sim. Essas coisas que pra nós é comum na música hoje em dia, eles foram os primeiros, assim. E também acreditado muito como o primeiro álbum do rock, assim, que é um álbum bem sério, sabe? Tipo, não é um álbum de dança, uhum. sabe? É um álbum, assim, que é pra ser levado a sério mesmo e marcou por isso, assim, por ter dado o próximo passo, assim, pro rock. Nossa. Imagina, lançado em 66, assim, e os Beach Boys era como se fossem os Beatles dos Estados Unidos, eles Sim. eram uma banda de meio boy band, assim, de música pop pra dançar e tal. E a guinada deles foi muito parecida com os Beatles, né? Uhum. Só que os Beatles tiveram a guinada da banda inteira, assim. E eles essa banda foi só o Brian Wilson. Sim. Ele pirou, assim, nessa de produção. Começou a estudar muito produção no estúdio que ele estava trabalhando. E lidando com essa banda de estúdio. E aí, quando os caras chegaram, ele já estava com o álbum quase pronto. Só que ele mesmo não se considerava um artista solo, assim. Sim. O primeiro single do álbum foi lançado só com o nome dele. E aí ele não gostou, tipo, pediu para que fosse Beach Boys, né? E não Brian Wilson, porque ele não se considerava um artista solo. Ele se achava parte da banda e a banda participa do álbum. Porque sim, sim, sim. Não tem como ignorar a presença deles, porque os Beach Boys eram excelentes cantores. E o álbum tem umas harmonias vocais fantásticas, assim. Mas eu acho isso aí que deixa o Beach Boys bem bom de ouvir, né? É, cara, os caras cantavam demais, era afinadíssimo o som. E aí tu mistura a orquestração com a harmonia das vozes e também. E daí entra a voz em cima, pá, fica espetáculo. O álbum é sensacional, cara. Eu adoro esse álbum, sério, eu já falei isso, tem umas 100 mil vezes. Sim. Melhor álbum que tem pra ouvir, assim, ó, tu deita pra dormir, só que ao invés de dormir tu escuta o álbum, é meia horinha, ele não é muito longo. Pois é, pra quem fica meia horinha tentando dormir, que nem eu. É, cara, aproveita meia horinha pra transformar sua vida, sabe? Pois é. É sensacional, não tem, o cara... Se não ouviu ainda o Pet Sounds, ouçam, por favor. Sério, tem no Spotify, no YouTube. Mesmo, mesmo a gente estando em 2016. É, tenho certeza que um monte de gente não ouviu ainda e precisa ouvir, cara. Pô, não sim. É preciso ouvir assim, tipo, ah, como é que tu nunca ouviu o Pet Sounds? Uhum. Mas tu precisa ouvir porque, pô, é muito bom, tá ligado? Sei lá, é difícil. Hoje em dia ainda é difícil achar música nesse nível, sabe? Pois é. Saiu uns 30 álbuns aí por mês que eu ouço falar que saíram e, sei lá, nem dois chega perto. É muito bom mesmo, assim. O cara, teu álbum tem 50 anos e é difícil achar uma coisa num nível parecido, porque é sensacional. E isso me faz pensar um pouco sobre essa coisa que é ouvir o álbum realmente, sabe? Uhum. Porque, pô, esse álbum, ele é muito assim, ele pede pra que tu ouça ele. Pois é, isso é muito importante. Tem muita banda que não leva muito isso em consideração, né? Não vê muitos álbuns que tu vai pegar o álbum por completo e vai ouvir todo aquele álbum numa mesma harmonia, sabe? Exatamente. E isso faz parte desse álbum porque é um dos primeiros álbuns conceituais do rock, esse é o Pet Sounds, sabe? Sim. É um álbum assim que do início ao fim ele tem uma pegada e foi feito pra ouvir do início ao fim, entende? O Brian Wilson começou a trabalhar nesse conceito a partir do Rubber Soul dos Beatles. Uhum. Ele ouviu esse álbum e ele ficou impressionado assim como os Beatles fizeram um álbum que não era como eram os antigos álbuns deles. Uhum. Não era coleção de singles, sabe? Sim. Não era tipo, ah, precisamos pegar todos os nossos hits aqui e botar numa bolacha gigante aqui, tá? Não, era o Rubber Soul, o álbum completo. E daí ele pensou, preciso fazer o álbum completo, sabe? E fez. E aí que entra a história mais legal de todas. Porque tu pensa, ah, mas o Pet Sounds, todo mundo fala, não é tão importante assim. Cara, o Paul McCartney já disse que os Beatles só fizeram o Sgt. Pepper's porque eles tinham que ganhar do Pet Sounds. Entende? Pois é. Sabe o peso desse álbum, sabe? Tipo, imagina os Beatles lá na casa deles, lá, ouvindo Pet Sounds, aí eles pensam, porra... Ih, deu ruim. Pô, cara. Pô, olha o que esse cara fez, meu. Pá, não dá pra querer isso aqui. E o Sgt. Pepper's é semelhante, assim. O álbum, dá pra dizer, quase irmão do Pet Sounds. Mesmo estilo, harmonia vocal maravilhosa. Uhum. Gravação de coisas que não são instrumentos musicais. O uso de instrumentos musicais diferentes, sabe, nos arranjos. Sim, isso é muito bom. E, cara, assim, totalmente influenciado pelo Pet Sounds, e daí parece que subiu o degrau ainda mais uma vez. Então, fenomenal essa coisa aí. E realmente, o Sgt. Pepper é outro álbum desse estilo de tu precisa ouvir sem fazer mais nada, sabe? Sim. Acho que a gente perdeu um pouco isso. Eu me lembro que quando eu era menor até eu fazia ainda mais isso, porque, pô, voltava da escola, aí de tarde, assim, não tinha nada pra fazer, daí eu podia aproveitar pra simplesmente ouvir um álbum, assim. Uhum. Hoje em dia tem cada vez menos tempo, então fica cada vez mais difícil de sentar uhum, e ouvir um álbum, assim, do início ao fim, de cabo a rabo, prestando atenção na letra, no som. Que... É por isso que muita gente não faz mais álbum assim nesse É, período. Exatamente. Pô, o Brian Wilson fez o Pet Sounds pensando, as pessoas vão ouvir, sabe? Uhum. E hoje em dia, os artistas parece que não prestam mais atenção nisso. Pois é. E as pessoas também não estão mais dando tanta bola, sabe? Tu tá ouvindo o álbum enquanto tu mexe no teu celular, assiste uma série, vê um filme... Aí do nada tu pensa, bah, essa música é boa, aí tu vai lá e vê a música e não vê as outras músicas que tu escuta. Aí que tá, não, daí tu, bah, essa música é boa, daí por quê? Porque o refrão, tu pegou, pescou o refrão assim no meio de um monte de coisa, exato. Tu acabou pescando o refrão e bah, que bom esse refrão, sabe? É, não é uma coisa assim de tipo... acompanhado ali. É, sim. Tem grandes álbuns aí que merecem ser ouvidos e a gente tá perdendo essa essência, eu acho. Exatamente. Pet Sounds é um álbum que vale a pena comprar. É. Fisicamente, sabe? Eu acho. Isso é muito importante também naquela época, né? É, sabe? Ter o álbum, parar, botar ele no toca-disco, ouvir o álbum. Vale a pena ficar o conselho. É, fica o conselho aí, tem uma noite aí que tu não tá fazendo nada, tá indo dormir. 30 minutinhos. Tu fica ali olhando o Twitter, olhando o Facebook, pega, baixa o Pet Sounds, bota no teu celular, bota um fonezinho e mergulha. Pô, mergulha, cara, é o típico álbum que o cara tem que mergulhar, porque exato. É demais, assim, do início ao fim é demais. Cara, a voz dos malucos... É o troço de outro mundo, cara. Os caras cantavam assim, ó, parecia uns canarinhos cantando, coisa linda. Perfeito, melhor analogia. É uns canarinhos, cara, exatamente. É um troço assim que não tem igual. Muito bom, cara. Mas enfim, chega de babar ovo do álbum. Quem quiser escuta, né? Ah, sim, as outras músicas que eu chamei são hits que provavelmente as pessoas já ouviram. A música Time of the Season, tenho certeza que todo mundo já ouviu. Uhum. Mas não sabia, né, que já tinha, que era essa banda e tal. E segue na mesma linha, bandas assim que todo mundo cantava e fazia esse estilo canarinho, assim. Uhum. As duas músicas que eu toquei são bem, bem nessa pegada. O álbum do The Zombies, né, essa que tem Time of the Season é de 68. Então, tudo nessa época. Certamente, influência muito forte do Pet Sounds e esse álbum do The Zombies é muito clássico também, recomendo. O nome é Odyssey and Oracle e é bem psicodélica, a capa assim, é cheia de cores e tal, é bem doido. Uhum. E o The Birds é a banda mais convencional, assim, mais voltada pro folk, mas que era tipo um folk com guitarra, assim. Uhum. Folk rock, sabe? Folk rock. Sim. E é um folk com guitarra que eles cantam também nessa pegada harmônica, assim. A música é de 65, então é antes do Pet Sounds, mas é porque era a pegada da época, né? Uhum. Essa coisa, e o Beach Boys já era, assim, já era com esse vocal harmônico. Então é uma coisa da época, mas que foi muito bem aproveitada pela banda para fazer o clássico e agora cinquentenário. Uhum. Pet Sounds. Bacana. Foi meio trouxa da minha parte que eu só peguei música manjada. Eu botei três músicas manjadas. Que é assim, ó. Mas não tem como fugir, né, das manjadas. Ah, é que é manjada porque é bom, né, cara? Exato, exatamente. Sabe, não? Música manjada. Mas, cara, as manjadas são boas pra caralho. Exatamente. Sabe, tipo, as que não são manjadas também são boas. Claro, tu vai ouvir o Pet Sounds, tu vai achar das 12 músicas, tu vai achar 10 fodásticas. Sim. Mas Essa aqui é manjada por um motivo, né, cara? É provavelmente a melhor do álbum. Claro, a pessoa provavelmente vai ter a sua favorita, que vai ser diferente, mas... Mas essa aqui tá entre as melhores. Revivendo os anos 60, então. É, assim, eu ouvi o álbum antes da gente gravar e bate uma sensação legal, assim. Porque ele é muito bom, sabe? É show. Mas, enfim, eu vou chamar o nosso segundo bloco. Boa. Pra que a gente não fique enrolando muito. Então, tocar uma banda nova e brasileira aí. Pra que os mais antenados já conhecem, certamente. É. Bugarins R. Thank you. Para o nosso terceiro bloco, depois aí de ouvir um som escolhido aí pelo João. Ouvimos agora Yes I'm Changing, do Tame Impala, Elephant, também do Tame Impala, e lá no início Bulgarins R. E aí, João, qual é que era do som de hoje aí? O que tu pensou? Pois é, né? É, eu acabei trazendo bastante o Tame Impala à tona, né? Porque eu não conseguia pensar em alguma coisa, tipo, muito relevante da semana. E eu já acabei vendo que o Kevin Parker tava trabalhando em algumas músicas em estúdios com bastante gente. Aí já veio o empurrão pra trazer isso daí. Porque exatamente foi numa semana assim, tipo, sem muitas coisas importantes assim acontecendo ao mesmo tempo, que eu parei para escutar o primeiro álbum do Tame Impala, o Inner Speaker, de 2010, né? Sim. Porque eu já tinha escutado o Tame Impala, acho que faz 2 anos, foi a primeira vez que eu escutei, e eu não tinha gostado, tipo, na primeira escutada, né? Porque eu não parei pra escutar, eu escutei, tipo, sem prestar muita atenção, né? Claramente efeito do que a gente conversou no segundo bloco. Aí depois eu cheguei, vou dar a segunda chance. Aí eu não tinha nada pra fazer, parei, escutei o álbum inteiro e, tipo, virou o meu álbum mais escutado agora da época, tá ligado? Uhum. Que agora eu não paro mais de ouvir. Pois é. A diferença de tu ouvir um álbum focado e um álbum que é feito pra tu ouvir sem estar prestando muita atenção. Exatamente. Cara, a música hoje em dia tá virada numa trilha sonora de qualquer coisa. É, tipo, tá fazendo alguma coisa, daí tu tá ouvindo uma sintonia boazinha, daí tu vai, gostei. É, eu peço aos nossos ouvintes, se chegaram até esse ponto do episódio, que, sei lá, assim, ó, já o podcast é um baita exemplo, né? Porque a pessoa, provavelmente, a maioria nem escuta até o fim. Uhum. Então tu vê que é uma coisa, assim, de distração mesmo, sabe? As pessoas estão Então se não focam mais, sabe? Então eu peço aí aos ouvintes que ainda estão nos ouvindo, vocês já são bons, né? Porque tiveram foco de ficar até aqui. Mas... aguentando ouça... algo que não é tão profissional assim ainda. É, exatamente. É um podcast amador, né? Mas, assim, ouvir os álbuns, prestando atenção, é importante, cara. É outra experiência, né? É outra, cara. Às vezes eu escuto um álbum sem prestar atenção e aí eu tenho que ouvir de novo, porque tu não pode, assim, perder essa de ouvir o álbum, sabe? Sim. Tem álbuns que valem muito a pena ser ouvidos, cara. Duas, três vezes, até tu ouvir mesmo, assim. Acho que Tame Impala é a banda que, tipo, exemplifica isso nos tempos de hoje, né? Uhum. Porque todos os álbuns deles, até mesmo o último, são bem trabalhados nessa questão de um álbum inteiro, sabe? Como assim até o último? É, porque o último ele é o mais criticado por ter se tornado mais popzinho, tá ligado? Cara, mas... o último é um fenômeno, eu amo. Sim, o eu também, Current, cara. Mas daí, tipo, a crítica caiu em cima porque eles mudaram aquela pegada de rock de psicodélico de garagem, sabe? Cara, eu sempre digo, especialmente pra minha namorada, ela fica brava comigo, né? Mas eu digo que se tem uma banda que eu sou hipster, é o Tame Impala. Porque é sério, tu vai. Entra no meu Twitter, ó. Tu vai lá nos vídeos e imagens, aquela partezinha lá. Sim. Tem tweets meus do ano que saiu o Inner Speaker. Sabe? Que eu. Porra, eu descobri o Tame Impala naquela época e eu fiquei, cara, que banda fenomenal. Eu mostrei pra ela, ela não gostou muito, pô. Fiz ela ouvir várias vezes, não gostou. E fiquei, poxa, que saco, essa banda de bala. Aí, sabe, tipo, porque ninguém conhecia naquela época. Sim. Do meu ciclo de pessoas. Uhum. E daí eu ouvia aquela porcaria sozinho, né? Não tinha muito com quem compartilhar, assim, porque também não conhecia tanta gente. Tipo, depois começa a abrir, assim, os contatos, né? Pois é. Mas, assim, ouvi o álbum... sem ter com quem comentar, assim, porque ninguém ouvia. Daí eu postava no Twitter, ninguém lia, né? Óbvio, ninguém leu meu Twitter até hoje. Naquela época, menos ainda. Porque eu tenho Twitter, acho, faz 6, 7 anos e eu tenho 100 seguidores, né? Ou seja, uma marca bem alta, né? Pra quem tá 7 anos no Twitter. Pois é. Nossa, lindo, né? Aí, imagina, tweetando sobre o álbum em 2011, tinha 20 seguidores. Então ninguém mesmo ouviu naquela época. Mas enfim, aí eu fiquei tri empolgado quando começou a sair notícia do segundo álbum. Porque saiu, a primeira música que saiu foi Apocalypse Dreams. Isso, verdade. E era tri massa, eu postei no meu Facebook, zero curtidas. E não deu em nada, tipo, não deu em nada. Foi a pior divulgação que alguém já fez. Tu vê, né, velho? Publiquei lá Apocalypse Dreams. Lá naquela época ninguém ouviu. Uhum. Depois saiu Elephant, que a gente tocou aqui. Sim. E a música achei bem legal. E tava bem ansioso pro álbum. Aí quando saiu o álbum achei uma bosta. O segundo álbum do Tame Impala que eu menos gosto. Não sei tu, mas eu não gosto muito. É, eu acho que eles queriam continuar na mesma, só que daí acabaram voltando um pouco. Não, não foi muita... Cara, eu... Não teve muita mudança, assim, boa, velho. Ah, eu acho que viajou demais, tá ligado? É. O primeiro álbum, assim, cara, eu ouvia a voz do Kevin Parker igual a do John Lennon. Uhum. Eu achava que eu tava ouvindo o Sgt. Pepper do século XXI, sabe? Sim. Porque, cara, é muito parecido com o Sgt. Pepper, muito. Uhum. A voz do cara é igual a do John Lennon, aí tu vai escutando as instrumentações. Cara, escuta um álbum depois do outro, tu vai ver... muita semelhança, sabe? Sim. Porque era a psicodelia do Tame Impala era mais voltada pros Beatles, sabe? Era... E aí Impala, ele basicamente consegue trazer o instrumental e as pegadas dos anos 60 pra um negócio bem atual, né? Tipo... Pois é, exatamente. Eles são a banda retrô da moda, né? É, exatamente. E aí o segundo álbum não gostei muito, que achei que entrou demais, assim, né? Uhum. Sabe, viajou muito, e aí eu não gostei mais tanto. O loneirismo, no caso. É isso. Mas agora o terceiro achei muito bom, cara. Pô, sim. Porque esse álbum a gente não tem nem como tu brincar que, tipo, ah, seria uma música que a Rihanna, até a Rihanna cantaria, porque ela botou uma. Sim, ela fez o cover. Uma adaptação no álbum dela. Ela fez o cover e, cara, igualzinho o cover na real, né? Uhum. Pô, eu acho até que ela pegou a música sim, mesmo. Sim, ela pegou o sample e só. Eu acho que ela cantou por cima da música, ela não tocou a música de novo. Sim. Porque é igualzinho. Genial, cara. E, cara, a música, o álbum é muito bom. Eu adoro esse álbum, achei muito legal. Eu acho que eu gostei, eu não sei se eu gostei mais desse do que o do segundo, mas ele tá bem nos mais ouvidos, tá ligado? Sim, sim. Com certeza. No segundo álbum eu gosto bastante daquela música que tem o clipe com a professora. Ah, tá. Mind Mischief, acho que é. Isso aí, essa música é eu muito acho boa. Boa. Eu acho boa, mas as outras músicas eu não curto muito. É que o instrumental sempre tem aquele instrumental diferenciado, né? É. É aquele negócio massa. Cara, os caras são bons pra caramba. Sim. Esse Kevin Parker, esse cara, ele é muito bom. Ele tem... Uhum. Tipo assim, ele compõe as músicas muito boas. E tem o estilo de música dele, assim, é o estilo que eu gosto, eu acho. Exato. Porque eu vi um cover deles do Outkast. Uhum. Tocando o Prototype. E, cara, ficou muito legal, sabe? Os caras, ele manja das paradas. O maluco. Kevin Parker é muito interessante tu observar ele, porque ele é basicamente o Tame Impala, né? Dentro do Sim. estúdio, no caso. Sim. Porque ele que faz tudo. Ele tem essa aparência de ser um cara muito chatão, assim, porque ele é muito exigente com o que ele faz, tá ligado? Porque eles dizem que o Tame Impala é o Kevin Parker e a banda é uma banda de apoio pra ele dentro do estúdio, tá ligado? Sério? Uhum. Cara, eu não tô ligado nisso aí, eu não conheço muito das gravações dele. Pois é. Até ele, acho que foi ele que produziu acho que não sei se foi o último ou o penúltimo álbum, que ele produziu sozinho, tá ligado? Ah, da hora. Aí ele faz tudo, os instrumentos, ele que organiza, ele que faz isso daqui, ó, assim vai ser isso, vai ser aquilo, vamos usar sintetizador aqui, sintetizador ali. Sim, sim, é ele... É muito bacana, tá ligado? Ele é, ou seja, a gente tá falando de assuntos muito parecidos. Sim, exatamente. Hoje. Porque o Kevin Parker... Sem querer ainda, tá ligado? Não foi combinado. Só pra vocês terem noção, né? Cada um trouxe um assunto. E a gente fundiu os assuntos e é parecido pra caramba. Exato. As coisas estão em sintonia aí. O Tame Impala realmente... Tô esperando aí, não sei. Acho que agora eles vão demorar até lançar um próximo álbum, né? Pois é, eu vi que eles já estão trabalhando, então... Talvez, né? Cara, eu tô contente com esse álbum, por eu mim, também. Até pode parar por aí, não sei. Pois é. Acho que o Tame Impala é aquela banda que, tipo, tu tem que ouvir o álbum sem fazer mais nada, tá ligado? Cara, tu vai começar a ouvir o Currents, e aí aquela música, a primeira música, 7 minutos. Uhum. Ah, é demais, cara. Pô, show de bola. Só aquela música já dá, tipo, toda a ideia do álbum. Tá é, cara, e eu tenho o iPod Shuffle, né? Uhum. Então, eu vou pro trabalho, volto do trabalho ouvindo música no aleatório. Sim. E quando toca a música desse álbum é super legal, porque sempre entra, sempre é uma música boa, sabe? Uhum. Ele começa com uma de 7 minutos, aí depois eles vão 7 minutos pra 1 minuto, aí depois tem uma música que tem acho que 50 segundos. Tem uma fitinha, né? Uhum. É muito bacana isso daí, cara. Os caras são demais, são muito bons. O segundo álbum, esse eu acho mais... Como é mais viajado, assim, as músicas não tem tanta essa pegada. Tipo, se tu ouvir só uma separada, eu acho que às vezes não é tão legal. Pois é que, tipo, acho que esse álbum tu consegue ouvir sem prestar tanta atenção, tá ligado? Uhum. É, ele passa ele meio tem, batido, né? É, tu vai parar, tipo, na Elephant, que tem aquela... O ritmozinho que é contagiante lá. É, exatamente. Mas o compasso é bem marcado, né? Exato. Tu vai parar pra pensar, pra escutar mais as que marcam, né? É, exatamente. É isso que a gente tá falando, né, hoje, que uhum. A gente tá cada vez mais ouvindo álbuns em segundo plano na nossa vida, né? Exato. E alguns passam mais batido que outros, né? Pois é. É isso que me deixa meio chateado, porque, cara, o Pet Sounds, que a gente tava falando antes, é um álbum que se tu só botar pra tocar e não prestar atenção, ele vai passar batido. Eu tenho certeza, sabe? Ele não vai te chamar a atenção, porque ele não é esse tipo de álbum, sabe? Sim. Não tem lá um hit no meio. É o álbum inteiro é uma coisa só, então... É isso que eu tô querendo dizer. Ouça um álbum, assim, do início ao fim. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena. E o esse do Tame Impala, o Currents também, cara. É, porque não é sempre que a música mais escutada vai ser que tu mais vai gostar, né? É, cara, e o pessoal, até... ele entra nas bandas assim pensando nisso. Bah, vou ouvir essa daqui que é a que todo mundo ouve aqui. Bah, essa aqui vai ser a melhor. Eu acho até que talvez as pessoas comecem o álbum por Cause I'm a Man, não sei. Uhum. E eu acho que essa não é a melhor música do álbum, acho que não é nem tão boa assim, eu não gosto muito. A que eu mais gostei foi a que eu botei, a Yes I'm Changing. O instrumental e a voz dele é sensacional, combina demais, tá ligado? Sim. Dá pra viajar bastante ouvindo aquela música. É, assim, acho que a mais famosa é essa que eu falei de Cause I'm a Man, não sei. Não, não, Não, não. acho que a The Less I Know, The Better, acho que é. É, talvez, isso. Essa é boa, cara, eu Que gosto dela. ocasionalmente é a nossa introdução do podcast. É, então hoje vai ter muito Tame Impala. Pô, Pois é. até pode ver, eu falei que eu gosto dessa música e, claro, né? Claro que eu gosto, pô, tá na nossa vinheta. Se eu não gostasse da nossa vinheta, Sim. ia ser. Vinheta, né? Cara de pau. O cara chama de vinheta a música pronta, né? Coisa Pois horrível. é, né, Enfim. A música é show, cara. Sim, Tame Impala tá pensando fora da caixa. É, eles estão. Sei lá, cara, não sei nem dizer. Tem gente que não gosta muito dessa psicodelia Ah, moderna. Mas, cara, eu acho show. Assim, a sim. banda Tame Impala, eu acho show. Acho demais. E o bacana que deles terem essa coragem de trazer essa psicodelia moderna é que agora tem muitas bandas pegando carona, né? É, surfou na onda, né? Exato. Inclusive bandas brasileiras, que essa Bugarins que eu trouxe, É uma. totalmente influenciada pelo Tame Impala. Todos esses conceitos de rock psicodélico, sonoridade diferente e Sim. muito efeito na voz, né? O que tinha também no, nos Mutantes, né? Sim. É, Que cara. o pessoal esqueceu, tá ligado? Eu vou te dizer, vou ser chato dizer que eu não gosto muito dessa banda. Da De Bugarins? Bulgarinhos, não gosto muito, cara. Sim. Acho meio repetitivo, assim. Não sei Uhum. dizer, mas É, eles assim, ainda tá tem um virando álbum só, moda. tá ligado? Tá virando muita moda esse som psicodélico nesse estilo, assim. Uhum. E aí eu acho muito repetitivo, sabe? Pois é. Não, acho que foi. Conheço muita gente que gosta, mas eu não gosto muito. Eu tenho a mania de, assim, tipo, quando eu escuto uma banda que tem um estilo definido, assim, eu fico com aquela banda. Sim, sim, E aí as sim, sim. outras parecidas eu não gosto muito. Não gosta muito. É uma mania pessoal, assim, de tipo, ah, essa aqui é a É que banda. marcou mais, né? Tipo. É, sabe? Entre ouvir essa e essa, eu Sim. prefiro a de sempre, sabe? É, eu não gosto de comparar muito, assim, porque, tipo, eu sempre acho que todas têm algo a acrescentar, tá ligado? Mesmo que não seja melhor, assim, tipo, Sim, não tem sim. o porquê É, eu chegar é isso que assim. eu digo, assim, é o preconceito pessoal mesmo, porque eu conheço um monte de gente que gosta e diz que é boa, mas, sei lá, ouvi assim, achei meio xarope. Tá Coisa. certo. Mas é bacana isso. Última banda que eu vi que trazia essas coisas de um negócio mais psicodélico, efeitos com voz, era Mutantes, né? E eu gostava bastante de Mutantes. Ver que estão querendo trazer algo assim de novo é sempre bacana, tá ligado? Cara, Mutantes, Brasil produziu uma das melhores bandas Exato. psicodélicas do mundo, né, cara? Exatamente. Reconhecida mundialmente. Os Mutantes é sensacional, cara. Pô, eu acho um fenômeno, cara. Coisa linda demais de ouvir. Outra banda que tem esses álbuns que tu não pode ouvir de segundo plano. É, verdade. Cara, é tantas camadas. É tanta sutileza. Muito influenciado pelo Pet Sounds, que fique claro. Exatamente. Cara, a gente tá, sem querer, a gente tá conectando todos os Sim. assuntos hoje, tá ligado? Porque a música psicodélica, cara, é filha do Pet Sounds. Não tem, entendeu? Porque assim, ó. Vou trazer esse assunto de novo. Tô quebrando a hierarquia dos blocos. Mas, assim, cara, o Pet Sounds, trouxe instrumentos que não tinham nada a ver com rock pro rock, sabe? Sim. Cravo. Um monte de piano maluco, Órgão. órgão, acordeão, Cachorro. aquele cachorro, aquele. Tipo um cavaquinho assim da Europa lá, esqueci o nome, cara. Cavaquinho, É, cara, não é bem um cavaquinho, é maior assim. o Ah, não que sei. é? Esqueci o nome, cara. Um banjo? Não, não, é tipo isso, é, mas é nessa sim, linha sim, aí. Sim, sim, sim. Mas é outro instrumento que eu esqueci o nome. Enfim, e orquestração, cara. Assim, o álbum, flauta, tanta coisa assim que chega a ser louco. Só pra ter uma noção, Theremin, cara. Ah, tá ligado? Sim, tá ligado, sim, Theremin? Sim, sim, sim, sim. Primeiro álbum de rock com Theremin. Bah, bacana, né, velho? Sabe? Isso aí é psicodelia, cara. O Pet Sounds ali é a vanguarda da psicodelia. 66, e o ano da psicodelia, como todo mundo sabe, é 67, né, cara? Sim. Sabe? Então foi um ano antes ali, todo mundo ouviu esse álbum e pirou o cabeção e, e a partir dali começou a fazer seus álbuns clássicos, né? Que saíram vários álbuns. Pois é. Psicodélicos em 67. Muito bacana isso, né? É. Mesmo não sendo um álbum full psicodelia, tá ligado? É, sabe? Tipo, não é, eles não foram aqueles caras viajadão, não sei o quê, mas muito, muito, muito... Muito psicodélico. Uhum. Isso que tu só sente ouvindo, assim. Exato. E até porque o Brian Wilson era piradão no LSD. Sim. O álbum ele fez, assim, usando bastante LSD e tal. E aí ficou nessa pegada. E depois os Beatles também no LSD fizeram Sgt. Pepper's e todo mundo usava LSD. Então, tu vai lá ver o Jimi Hendrix. Esse foi o segredo, né? É, o segredo dos anos 60 é o LSD, entendeu? Não tem como dizer que não. Pois é. Essa era a vibe do momento. E depois passou, né? Mas o que ficou foi os álbuns clássicos. É. E aí vem bandas de hoje em dia que também usam LSD e trazem essa música boa de volta. De volta. Que é o caso do Tom Impala, do Bulgarins e... E outras, pois é. Aí. Outras bandas, tem outras bandas dessas? Eu não conheço muito. Sim, acho que tem bastante ainda, tipo... Conhece mais alguma aí pra apontar aí? No estilo do Tame Impala? É. Tem a própria banda, a Pond, que é a banda, é uma banda feita por integrantes do Tame Impala. Daí, acho que é a banda do Tame Impala sem o Kevin Parker, tá é ligado? Tipo assim, ah, não dá pra brincar contigo. Exatamente. É, tchau. Fazer a nossa banda aqui, ó. O que é um som bem legal, tá ligado? É um rock psicodélico com um pop psicodélico também. Cara, pop psicodélico, não vou nem dizer qual álbum é esse, né? Por quê? Não vou nem dizer. É, pois é, pois é. Não vou nem dizer. A nossa audiência... As duas pessoas, uma pessoa que deve nos ouvir, sabe o que eu quero dizer. Sim. E também tem uma bacana, que é aquela cantora, a Melody Prochet. Melody's Echo Chamber. Que ela é uma cantora, acho que é francesa, que o Kevin Parker produziu o álbum dela, tá ligado? Aí saiu aquele som bem psicodélico com uma voz feminina, tá ligado? Que foi sensacional. Ou seja, o Kevin Parker é o precursor, Neopsicodelia. É o puxador de frente da nossa psicodelia. É, exatamente. Ele que deve ter o estoque de LSD, tá ligado? É o ele cara que segura as drogas. Exatamente. Ou seja, vou atrás do Kevin Parker que ele vai apontar o caminho das pedras do rock psicodelia. Exatamente. Hoje em dia. Ou, cara, o um negócio que eu gosto bastante de fazer é entrar no Leste FM. Sabe, a rede social das músicas. Eu entrava mais antigamente, né? Agora tipo não... assim, quando eu quero descobrir uma banda baseada em outras bandas, eu uso ele pra dar uma olhada. Eu tenho o meu desde do começo de 2012, eu acho. Uhum. Aí agora quando mudou o layout, mudou tudo, tipo, pô, sim, cagaram sim. O Leste FM. Cara, eu ressuscitei o meu faz um mês, eu acho. Tipo, eu tava sem usar desde 2012, e aí eu voltei a usar, e, cara, não consegui resetar. Então, tipo, tá todas as minhas ouvidas de antigamente, de antes de 2012, 2010. Sim. Porque, tipo, tem só 2010, daí eu desativei, daí eu ativei uma semana em 2012, e aí tá lá aquela uma semana gravada. Mano. E aí reativei agora em 2016, então tem bastante diferença, assim, no que tava ouvindo e tal. Sim. Mas é legal, eu gosto de usar mais pra ver realmente isso que eu falei, assim, bandas no mesmo estilo que outras, sabe? Sim. Acho legal nessa, pra essa coisa, assim, de pesquisar mais. Sempre vendo algumas bandas bacanas, né? E sempre lendo, né? Vale a pena seguir, assim, encontrar um ou dois sites que são da linha que a pessoa curte e ver as recomendações e ler os textos. Aí tu acaba descobrindo bastante música legal. Álbuns do... Não sei, deve ter um kevinparker.com que entrega a música psicodélica nova. Sim. Talvez, não sei. Brincadeira. Twitter do Kevin Parker não tem? Acho que tem. Ah, então. O Kevin Parker, ele é meio... Ele não é muito desses negócios de internet, né? Ah, esse pessoal aí, eles querem fazer que não são. Mas na verdade eles estão sempre lá. É, estilo Alex Turner. O Alex Turner toda entrevista fala, ah, não gosto da internet, não entra na internet, não sei o quê. Ah, coisa de mongol. Claro que é. Vamos usar e aceitar, né, galera? É, vamos usar, vamos admitir que é bom e que é legal, tá? Não vamos dar uma de old school aí, ah, eu telefono do meu Nokia tijolão aqui. Não, não, não. Não é assim. Ah. Bom, enfim, mais alguma ponderação aí, João? Acho que por hoje é só, né? Tá bom? Tá show já. Tá legal, então. Então é isso, a gente fica por aqui. Espero que vocês aí tenham gostado. Valeu. Até a próxima. Até a próxima, galera.